Fernando e Alexandra na cama. Oh, Alexandra. Sim, Fernando. Oh, Alexandra. Diga, Fernando. Oh, Alexandra. Sim, Fernando. Alexandra, quando eu morrer, sim, vais chorar muito por mim, Alexandra. Oh, Fernando, então claro que vou. Você sabe que eu choro por qualquer prejuízo.